mãos aí. Tem uma mina lá da lado que faz a sua correria aí, tá ligado? Sangue bom. Aquela mina firmeza, aquela coisa e tal. Essa daí, pra você, Zé. Mas quem sabe ela se arrepende e volte atrás. Eu tenho fé, eu acredito então. Pode crer, é isso aí.